ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Estou recebendo aqui com muita alegria, com muito prazer, né? Uma visita ilustríssima, senhor Sebastião Silveira, locutor de rádio, radialista, apresentador, famosíssimo Tião Silveira. Tudo bem, seu Tião? Prazer. Senhor. Boa tarde, essa bonita cidade aqui de Guaranés e região inteira onde tá chegando o som da Passo da Ilha, né? Chega longe, viu, senhor? 103.1, né? Parece, né? 103,3. É, isso mesmo, isso, né? Vai longe. Eu quero já, desde já, de agradecer pelo convite, viu, Antônio? Aquele abraço pra você, a gente vamos fazer uma entrevista aqui, se Deus quiser, né? Você pode perguntar o que tiver, que vai vir. Pode perguntar o que quiser? Pode perguntar o que quiser. Senhor Tião, mas é muito bacana e muito bom estar recebendo o senhor aqui, um radialista com bastante tempo aí, com bastante história para contar, e o rádio é um meio fascinante, né? É bom, o rádio a gente comunica, né? Como é que o senhor começou no rádio? De onde vem essa história do rádio com o senhor Tião? A história do rádio começou comigo, sabe? Eu sempre animei festa, sabe? Desde pequeno, tinha 13 anos quando eu comecei a animar festa. Quermesse. Quermesse, sabe? Não tinha nem arte falante, não tinha som, era um arte. Era no gogó? Era no gogó. Cantava o bingo, né? Fazia leilão, comecei. Depois o Padre Anoto foi pra Juruáia, 20 anos atrás, e montou uma comunitária lá, sabe? Aí me chamou, já mexia com ele, dava ele em festa, aí ele me chamou, tô em Carlos lá, entendeu? Obrigação para esse amigo meu, fui lá no lanchonete que eu tinha, me chamar para fazer um programa lá, o Despertar Sertanejo. Mas era Rádio Conexão lá ou não? É, Rádio Comunitária. Porque hoje tem a Conexão, tem, né? Tem a Conexão, mas aqui... É outra rádio, né? Não tem nada a ver com a Conexão. Não, não tem nada a ver com a Rádio Comunitária. É outra rádio. Até tem, né, no Juruá, até hoje, sabe? Certo. Mas essa desperta acabou, sabe? Aí não conseguimos arrumar os documentos, naquela época era difícil, né? Hoje tá mais fácil, né? Hoje tá mais fácil. Aí que eu comecei, sabe? Aí já, lá não parei mais, sabe? Sempre tô trabalhando. Hoje, atualmente, eu trabalho em Campos Gerais. Tá no programão lá, Casa de Caboclo. Então, mas o senhor já rodou a região toda. Não, né, já rodei a região, eu trabalhei em São Pedro da União, trabalhei em Eriado. São Pedro da União, a rádio é União, né? É União, FM. União é FM também. Isso. Trabalhei 2 anos lá, sabe? Radinha até boa, pega bem. Não pega todo o município, porque o unitário, você sabe, não alcança, né? É. Até o limite, né? Não pode entrar no outro município, né? É, trabalhei no Eriado também. Trabalhei no Eriado, lá, Zero. Qual rádio lá? A Zero, Zero do Padre Anoto também, sabe? E trabalhei em Monte Belo também. Monte Belo sempre eu vou meio do ano e fim do ano substituir os meninos lá, sabe? O padre me chama, fica 1 mês lá também. Aí faz um programa, um mês de programa? 1 mês? É, 1 mês fico lá. Nessa rádio de Monte Belo? É, fico 1 mês lá. Fico 1 mês de semana, de final de semana eu venho embora, sabe? É só de sexta, de segunda a sexta. Hoje o senhor fixo está trabalhando com a rádio? Lá em Campos Gerais. Lá em Campos Gerais. É, mas só dia de sábado. Só dia de sábado. Como é que é o nome do programa? É Casa de Caboclo. Casa de Caboclo. Só moda de viola? Só moda de viola. Quem é a Casa de Caboclo, tudo tem um pouco. Quem não escuta, fica louco. Fica louco de raiva, viu? Ô, senhor Tião, mas que o senhor começou no rádio, então quanto tempo, mais ou menos? 20 anos faz. 20 anos? Faz 20 anos. Mas em quermesse quanto tempo? Ah, quermesse faz muitos anos. Se eu falar, o povo vai até assustar, né? É. Quermesse, eu animo quermesse faz 63 anos. 63 anos? Eu não tenho, assim, vergonha de falar a minha idade. Eu tenho 80 anos. Sou de 37. Não tem vergonha nenhuma mesmo, não. Vê lá, com essa saúde que eu tô, né? Nossa, mãe, graças a Deus, né? Agora que vim é pra creche, né? Mas mudou muito as quermesses, né? Mudou muito. Daquela época mudou pra muito. Cá. Mudou demais. Bastante, né? Aquela época era leilão, quentão, pipoca. Hoje é tudo fácil pra gente, sabe? Nós temos uma festa, até quero convidar você pra ir lá, viu? Até, não sei se vai dar muito tempo entrevista, mas o conjunto de Dona Zé, presentes lá, acabou o conjunto Dona aqui? Zé, não, eles voltaram no ano passado, estão fazendo sucesso danado. Nossa, eles foram lá em acho que 3 festas, bom, mas você lembra quando eles estavam numa fama danada? Sim. Nós contratamos. Estão voltando com essa fama. Tudo colega, hoje, viu? Inclusive, eles estão se apresentando no Memorial da América Latina lá em São Paulo. Mas que bom. Está tocou lá 10 dias pra gente lá. Tocando 10 dias. Vocês aguentaram aquela turma 10 dias? Pelo amor de Deus, tem que ter paciência, seu Tião. É, mas eles eram famosos, viu? Eles fazem muito sucesso ainda. É, mas com esse tempo aí todo de quermesse, qual o momento aí eu tô vendo que o senhor é muito engraçado, muito é, não, conte pra mim um momento de descontração, de repente até um vacilo que aconteceu nessas quermesses, antes da gente chegar no rádio, antes do rádio. Não, isso aconteceu que muito. Acontece, né? Muito, né? No ao vivo ainda, no improviso. Não, a gente faz improvisado sempre, né? É difícil, sempre acontece, eu ainda falo muitas piadas, sabe? Até hoje eu conto piada, até os meninos aí que sabem, conto umas mais leves, conto umas pesadas também. Faz, né? Umas pesadas? Sabe, também. Um elefante caiu dentro da fossa. Tem... Desse tipo, né? Eu não sei se você pode falar, a entrevista pode você fazer. Você pode falar o que você quiser. Pode perguntar mais, André. Tá, mas eu quero que você me conte algum fato pitoresco, de comédia, que aconteceu nessas quermesses aí no passado. Porque no passado o povo era mais bravo, né? Ah, não, de primeiro. Saiu uma briga lá, meu amigo. E de primeiro era. Tem muitas passadas que a gente conta, que primeiro lá tinha duas barracas, azul e vermelho, de um lado e de outro, sabe? E eu gritava leilão, sempre gritava, sou leiloeiro. Eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gritava leilão. Então, tinha um tal Eduardo Senedes, foi prefeito muitos anos lá, e ele rematava tudo o dia dele, sabe? Esse disco, e ele punha lance e ninguém punha mais. Então o que eu fazia? Ele punha um lance lá, por exemplo, quarto leitor, 50 pau, né? Eu ia em outra barraca, ninguém punha. Eu punha 60 por minha conta mesmo. Aí ele chegava lá e já punha 70. Mas não punha por medo dele? Você não tinha medo? Ah, não, é porque ele era rico, sabe? Ah, então ele já jogava lá em cima. E ninguém punha mais. Morrer. Então você ficava gritando só um lance, só o dele. Então, o senhor chegou a contar isso pra ele? Não, depois, não. No tempo mais velho que eu contei, né? Na época da festa eu não falei, não. Até hoje você continua apresentando as festas, então? Até hoje, graças a Deus, viu? Eles sabem, né? Os meninos sabem. Lá ia durar 10 dias, viu? Eu canto bingo também, sabe? E eu sou bom no bingo, viu? Eu gosto de cantar o bingo. Bingo pra dar lucro pra igreja lá, tem que chamar o seu tchau. Tem que chamar eu mesmo. Eu sou bom no bingo, sabe? Graças a Deus. Brinco muito. Qual que é o segredo? Ah, eu conto muito, eu falo muita bobagem, as pedras, né? Sempre tem, as pedras, eu tenho apelido, apelidei as pedras, então o povo gosta muito disso, conta uma piada no meio, né? 24, bicho feio, viado, assim, né? 69, brigou com a mulher. Mas o padre não acha ruim? Não tem padre que tem dia que briga comigo. Não, mas eu falo pra ele, ó, padre, o senhor é lá na igreja, aqui é outra coisa. Quem manda, né? Aqui sou eu. É mais ou menos isso mesmo. E nas rádios, pessoal tem... Conto muita piada também. Mas às vezes o pessoal tem que dar uma freada no senhor. Não, tem. E agora, como lá em Campos Gerais mesmo, o dono, ele alugou o rádio Firmato, mas ele também é bacana, você dá muita liberdade. Porque o rádio, eu falo muita piada, mas eu troco o nome das palavras, é lógico, né? Sim. Você não vai falar um palavrão, né? Ou não é rádio. Hoje em dia a gente tem muita rádio, não, que fala tem palavrão. Tem muito, o Silvio, né? Santo conta da piadona pesada lá, mas eu modero o nome, eu ponho outro nome, né? Então... Vai levando. E o povo gosta, né? Em barraca de festa, você sabe. Se você não tiver lá, eu fico gritando. E as mulheres também gostam das piadas, você precisa de ver. As mulheres falam, tchau, Silvio, você não vai contar uma piada aí hoje? Se não tiver piada, se não tiver uma piada, elas riam até não querer mais. Umas agacham a cabeça pra não ver que elas estão rindo, sabe? Aquelas mais velhas. As viúvas, então. Nossa. Rir escondido, senhor. Tchau, mas o senhor apresenta um programa de rádio, né? Casa de Caboclo aí, que traz moda de viola. Quer levar o celular? Sertaneja de raiz. Nós vamos lá um dia. Não. Música sertaneja de raiz. Mas hoje em dia o que faz o rádio aí é essas músicas de modinha aí. Não, né? E aí, como é que faz? Não, você falou certo lá, sabe? Eu gosto mais de raiz, né? Não sou tatu, mas gosto de uma mandioca, né? Mas aí o povo pede, né? Tem que tocar isso, mas eu não gosto de tocar desses cabeludos, não. Não, é mais moda de viola. É mais de viola. Você vai gostar dos meninos que estão aí daqui a pouco. Eu gosto mais de moda, com viola aí daqui a pouco. O nosso programa tem o telefone, tem a menina que atende, sabe? Então, pede, você tem que atender. Porque o ouvinte em primeiro lugar. Aí acaba atendendo. Tem que atender mesmo, né? Mas... Eu falo brincando, não estou discriminando eles, não, porque hoje esse universitário está muito bacana, os caras são bons mesmo também, né? E bonitão, as mulheres gostam mesmo, também as meninas, né? Elas vão no show, elas jogam a saia pra cima lá e pula mesmo. Você acha que hoje esse pessoal leva mais gente no show pra ver a boniteza dos rapazes? Mas é ou isso? Talento? Não, vai pra ver a boniteza. É. Talento é só um pouco. É pouco mesmo, porque tá, né, igual tinha um Carreiro, né? Você sabe, não tem Zé Carreiro, Carreirinho, Liu e Léo, Tonico Tinoco. Dessa turma que você falou, qual que é a melhor? que eu achava, ah, tinha muitas, viu? Tunico, Tinoco, minha fã boa. Mas eu acho que a melhor foi o Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho. Liu e Léo, Zico e Zeca, que era irmão também. Tem muita turma boa, nossa, né? Nossa, mãe, tá doido. Belizardo. Belmonte, Amaraí, nossa, mãe. Belmonte, Amaraí, tem umas ali. Tibagi, Mirtinho. É. Nossa, dupla famosa. Isso, viu? Tudo rola na casa de caboclo. Isso tudo rola na casa de caboclo. Você precisa, vou pôr o seu vídeo. O senhor já teve o privilégio de entrevistar esse pessoal, senhor Tião? Não. Apresentar eles em Juruá, eu apresentei. Tião Carreiro foi duas vezes lá em festa já. E o Léo foi como três. Como é que foi apresentar uma dupla que o senhor idolatrava, gostava? Como é que foi a emoção? A emoção é muito grande mesmo, viu? É. Se a gente não estiver meio preparado, né? É que eu tomo alguma quejibrina também, eu fico mais. Aí já fica tranquilo, aí já fica mais leve. Tem que entrar meio, né? Mas eles foram lá, o Léo foi umas três vezes, Tião Carreiro foi duas vezes. Lá sempre leva, agora tá levando essa grupinha mais ruim, isso. Aí eu não chamo. Melhorou a festa da renda, mas os padres não gostam de gastar, né? E hoje a dupla, né? Hoje a dupla não tá cara, você vê, hoje leva Lourenço Lorival seis pau, sete, né? E é uma dupla boa, os jovens não gostam, né? Por aí, Cachimbo Pazé é quase, longe de Uruguaia, né? Agora meus meninos vão falar isso. É na queima do alho, agora meus meninos vão falar isso, se der uma colher de chá. Agora inventaram essa história de queima do alho também, que é uma boa, né? Nossa, mãe, lá em Juruá tem uma comitiva lá no meu nome, esse menino que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. É gente boa, gente fina. Depois vocês falam que chama. Eu brinco lá no meu programa isso aí, sabe? De gente boa, então vocês fizeram uma comitiva. Quero ser lá no dia. Depois vamos falar direitinho com você, e viu? E essa homenagem? O que o senhor achou dessa homenagem? Mas, muito, eu não tenho nem palavra pra agradecer, né? Porque eu sou o cara, faço programa sertanejo, sou caipira, sou simples, sabe? Tenho diploma de grupo, não sou estudado, não. Porque hoje trabalho em rádio tem um português muito bom, né? Igual você tem, né? É, capaz. Profissional mesmo, a gente faz quebra-galho. É o senhor com essa experiência. Não, que o senhor a gente é quebra-galho. Sou Tião, mas aí senhor, vamos agora entrar então na história do rádio, já que é uma história bacana também que o senhor tem aí no rádio. O senhor está aí no rádio há 20 e poucos anos, né? 21 anos vai fazer. 21 anos no rádio, já passou por algumas rádios aí da nossa região. Cinco rádios. O que o senhor acha do rádio, daquela época de 21 anos atrás para hoje? O que mudou no rádio nesse período? Não, eu acho que mudou, melhorou muito, como você está falando, sabe? Hoje melhorou mais, hoje o povo escuta muito mais rádio que a televisão. Eu tô falando, tem um programa lá das duas horas, escolão quente, né? Tem uma audiência lá que é fora de sério. O povo hoje, todo mundo, e outra, gosta de estar falando, pareceu mais jovem. Meu tempo, era cinco duplas que tinha. É. 20 anos atrás, mais, era Tunico Tinoco, né? Daí, como eu falei, tinha um Carreiro Pardinho, Liu, Léo, esses. Há 20 anos atrás, os novos que tinha, o que era? Chitãozinho Choró, João Mineiro e Marcelo, esse que veio aparecendo depois aí. Gilberto, né? Gilmar, depois que apareceu essa dupla, né, mais nova, bonitão, o rádio cresceu demais, porque você tem muito ouvinte. Primeiro você tinha só os mais velhos, e né? E o contato também melhorou, né? Melhorou demais. Hoje, naquela época, 20 anos atrás, era na carta, né? Justamente. Só mandava cartinha. Na carta, dava demorar pra chegar. Uma semana. Hoje, aniversário já tinha passado, a festa tinha acabado, aí que você estava parabenizando a pessoa, né? E hoje pareceu dupla demais, né? Até as brincas, né? Lá em Goiás, lá, né? Lá ficou chifrudo, pôs uma viola debaixo do braço, vai pra São Paulo, né? Artista. Mas é isso mesmo, deu demais da conta, né? Dessa turma nova, de quem que o senhor gosta? Dessas novas? É. Não, tem umas duplas que eu gosto muito também, viu? Por exemplo? Deixa eu ver se eu lembro uma aqui. Ah, não gosta de muita gente, não. Não gosto, não, mas tem uns que canta bonitinho, viu? Até uns afinadinhos, né? Tem uns afinadinhos. Eu toco muito deles lá. Pede, né? Você tem que tocar, né? Pede, tem que tocar. Mas se pudesse fazer um playlist lá do Tião, se fosse seria só Zalo, Zique Zeca, isso Leo e Léo Canhoto e Robertinho. Léo Canhoto, Belmonte, Amaraí, Dino Franco e Moraí. Dino Franco e Moraí, esses aí não tem pra eles, né? Dino cantava bonito, escrever, morreu novo, né, coitado? Infelizmente, Caçula e Marinheiro, né, só Tião? Sr. Tião, vamos fazer uma paradinha? Vamos. Intervalo em comercial, depois a gente volta, a gente vai continuar falando com o Sr. Tião, vamos falar com a moçada. Deixa aí, os meninos. Pra falar, inclusive, da queima de ar nossa lá. É semana que vem a queima do ar já? 22 de abril. A gente depois vai falar fala, sobre a queima do alho, essa festa bacana que acontece em todo. É um circuito que tem em toda a região, inclusive a gente tem aqui em Santa Cruz da Prata também. Vamos lá, hein? Segunda semana de junho. Mas daqui a pouquinho eu já passo a data certinho da festa do alho que acontece aqui em Guaranés. Acontece em todo o sudoeste de Minas. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, a gente vai até as 14 horas, daqui a pouquinho tem um bate-papo aí com a dupla bacana lá de Foz do Iguaçu, o João de Souza e o Bonifácio, já estão aqui na Pássaro da Ilha, já vamos conversar com eles. Meu bate-papo de agora é com o Sebastião Silveiro. Tchau. Se eu falar Sebastião Silveiro, acho que o pessoal não vai conhecer muito, tem que ser tchau, né? É o Silveiro. É o tchau Silveiro, que todo mundo conhece. E essa chegada da queima do alho também, né, seu tchau? Foi bacana aí pro senhor, por exemplo, que já fazia as quermesses todas lá. Já está apresentando também, já está ajudando na queima do alho. Certinho, eu sempre gostei de andar a cavalo, cavalhado, essas coisas, né? Então eles convidou a gente para pôr no meu nome lá, fiquei muito, igual eu falo, né? Eu falo no meu programa lá, fiquei muito satisfazudo, né? É. De pôr o nome da gente, pôr o nome da comitiva lá, gente boa, gente fina, e é um sucesso, viu? E o senhor sai pela região toda? Eu vou acompanhar isso quando eu posso, dia de sábado, eu tenho um dia de sábado, aí eu tenho que ir pra lá, sempre eu não vou, mas domingo eu vou, figura leva eu, só corro, fito um capeta, mas eu vou com ele, sabe? Quando eu saí de lá, agarrado, quando eu saí de lá, já falou, você vai morrer, falei. Brincadeira, sabe que é brincadeira, sempre de domingo eu vou, a gente brinca muito, que nem Pratinha, nós foi lá, bacana, fizemos na praça ali, né, velho? É gente fina, nós brinca com o povão lá e conhece a região inteira, sabe? Então vem gente e Campos Gerais, Posto de Carda ali, Botelho, Muzambinho, Ariado. Quase 50 festas de queima do alho, não é mais ou menos isso? Quase 50, não é? Que tem pela região? Na verdade, hoje... Fala aqui, Rivas, por favor. Fala no microfone aí. Tudo bem? Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde. Na verdade, hoje o circuito está presente em 25 cidades. 25 da cidades. Região. Isso, mas tem o caso de São Sebastião do Paraíso, que tem 3 queimas do alho por ano, né? Que tem 2 municípios lá e 1 na cidade. E a gente vai, sabe, na medida possível, a gente vai. O ano passado, acho que se a gente faltou, acho que foi umas 2 ou 3, né? Mas a gente acompanha. Na verdade, é que nem a gente fala, a gente vai ganhar dia, né? É que eu confundi, eu falei queima do alho, é que na verdade a gente tem aqui em Guaranés, a gente tem a queima do alho em conta de carreiros. Aí se a gente contar os 2, aí vai dar mais de 50 isso. Por ano, não, né? Não, se contar, né? Porque tem o circuito também do conto de carreiros, isso. Né? Então, se contar os 2, dá mais 50 pontos. É, o evento caipira, né? Caipira mesmo. Aí a gente não pode deixar a tradição morrer, né? Mas aí você é um cara novo, né? É o... Figura. Figura, cara novo, mas você tá ali, nova também. E aí, de onde vem esse amor, essa paixão, né, pelo mundo sertanejo, o mundo sertanejo de raiz? Porque gostar de João Jorge Mateus, né, de Frederico, não seria fácil. Mas gostar do Tião Carreiro, do Cássio do Maneiro, já é mais complicado, né, seu Tião? De onde vem isso? Na verdade, vem de berço, né? Que nem meu pai sempre gostou também, ouvinte de rádio desde muito pequeno também. Então isso daí vem vindo de berço. E da mesma forma que o meu pai passou pra gente, a gente pretende passar pros nossos filhos. E assim por diante, para não deixar, né, a cultura morrer. Porque é como a gente fala na missa. Que nem se o pessoal hoje em dia não for na missa, como é, você vai na missa, você vê 90% das pessoas são idosas. Né? Então eu imagino que daqui uns 10, 20 anos, né, se a gente não pegar essa prática de ir na missa, de ir na igreja, daqui uns dias eu acho que, né, não vai ter ninguém na igreja. E a mesma coisa é no circuito queima do alho, que é um circuito onde a gente resgata as culturas de onde os tropeiros vinham de antigamente, né? Então parava todo fim de tarde na beira de estrada e montava uma fornalinha ali com a lenha. E é onde a gente faz os torresmos e essas comidas típicas, né? E é onde a gente não quer deixar morrer. E a mesma coisa é os encontros de carro do boi. E de onde veio essa ideia de homenagear o seu tchão? Então, na verdade, o Tião Silveiro é um ícone, né, de Juruá. Isso daí lá não é novidade pra ninguém. E não só lá. Então a gente acompanha muito a queima do alho. Muitos lugares que a gente faz, né, Tião? O pessoal chega, eu sei que é o Tião Silveiro, escuta o teu programa e tal. Às vezes nem conhecia ele, né? Muitos lugares que a gente vai, desde que ele tá falando mesmo, sabe? A pessoa chega. Então, a gente queria retribuir tudo que ele já fez pela comunidade de Juruá, porque... Uma pessoa que está há mais de 63 anos, narrando uma festa de quermesse, que lá na verdade é 3 por ano. Tem de janeiro, que é a de São Sebastião, que é da paróquia, depois tem a de junho, que é a do Lar São Vicente, e depois em outubro tem, que é a renda para o hospital. E são 10 dias de festa, e narra lá a festa os 10 dias sem cobrar R$1, né? Então vai para o meu gosto. É tudo trabalho voluntário. Então é para uma pessoa ir lá. Vamos dizer assim, uma pessoa famosa para ir lá e falar lá e cobrar é fácil, né? Agora não, ele vai e a hora que tiver que sair de lá, 2, 3 horas da manhã, ele sai e não reclama. E quando a gente entrou no circuito, até esse ano vai ser a quinta etapa em Jiruá, é o quinto ano. Aí o ano passado a gente resolveu, sabe, de alguma forma, homenagear. Então a gente encontrou essa maneira de colocar o nome na nossa comitiva, de gente boa, gente fina, por ser o bordão deles. É, o bordão do Champions League. É. Então, por onde a gente vai, é a comitiva gente boa, gente fina. Graças a Deus o pessoal gosta bastante da gente. Quando a gente não pode ir, o pessoal sente falta. E é como eu disse, a gente vai ganhando dia, até aqui na Pratinha vai ser no dia 9 de junho. Isso, é a segunda semana, né? Isso, vamos contar lá, viu? Estaremos presentes. Vamos marcar um encontro lá, então. Vamos marcar um encontro lá, viu? Pratinho, então vocês vão estar aqui, já está confirmado. Já confirmado. Uma coisa que eu não consegui entender agora, até antes de falar dessa questão da rádio da Jiruá, eu queria fazer uma pergunta. De onde vem a inspiração no rádio? Porque no rádio antigo lá tem Oswaldo Bete. É dessa turma que você se inspirou? É, eu se inspirei, mas foi no João Dureza. Joãozinho Dureza de Muzambique, outro ícone da região. Aquilo é um fenômeno, viu? É. Simples, né? Igual eu, caipira, simples, mas ele dominou a região mesmo. Né? Depois que ele morreu, você viu, a rádio lá desceu, coitado, né? Porque, né, mudou o nome, era Rádio Rural. Pegava na região inteira aqui, Jacuíba, todo lado. Mas ele era um comunicador nato, né? Sim. Sempre eu brinco, né? Porque falar é fácil, mas comunicar é difícil. Complicadíssimo. Eu queria entender uma coisa, se o senhor não quiser falar, não precisa, por que é que Jiruá tem a Rádio Conexão e o senhor não está trabalhando na Rádio Conexão, que é a principal rádio lá de Jiruá? Não, isso é um problema, igual o falou, é política, né? Questão de política. É questão de política. Eu não sou do lado deles, né? Mas não tem nada. Uma coisa com outra, né? É. Então eles não põem a gente mesmo. Você sabe como é que é a cidade pequena, né? Cidade pequena, é uma vergonha, se... né? É uma vergonha, né? Cidade, justamente. É, eu também... cidade, não trabalhando na rádio. Talvez seja esse o motivo de ter perdido a eleição, né? Justamente. Quem outra sabe, coisa, né? Eu trabalhei em cinco. Se não valoriza o talento da cidade, vai valorizar quem? Também cinco emissoras fora, né? É. E eles não põem, não. Que né? Coisa sabe? Lamentável. O rádio. Mas as coisas acontecem, né? Acontece fazer o quê, né, Santiago? É, isso aí é assim mesmo, fazer o quê? Santiago, olha, eu queria que o senhor contasse pra mim, que o senhor me enrolou aquela hora, falou que conta piada e tudo mais, de alguma rata que o senhor já tenha dado ao vivo no rádio, porque o rádio ao vivo tem. Eu, por exemplo, no rádio, que eu já dei de rata aqui, nossa senhora. Mas... vou contar, dá um livro. Não. Uma rata, mas daquela brava mesmo que o senhor. Mas deixa eu ver só, se for contar, tem muitos que eu dou. É. Mais uma só. Eu tô mais rápido do que tudo, viu? Uma só. Deixa eu ver se eu lembro, mas não lembro. Viu? Fala com o ouvinte, com o microfone. Fala com o ouvinte, de repente o telefone tá lá liberado no ar. Já aconteceu isso? Não, uma que eu dei uma vez, sabe? Porque eu deixei o microfone ligado. Microfone ligado, isso acontece sempre. Aí a mulher ligou lá, sabe? Eu tava falando umas coisas mais pesadas, a mulher ligou, o microfone tá ligado, é que eu lembrei. Por isso que é bom ter tá no ar, vizinha, né? Ali, não, não tinha, essa rádio comunitária não tem, né? Falou um monte de bobeira no ar. Depois foi perceber. Depois foi perceber. Mas já aconteceu comigo também. É? Já, aconteceu. Eu não trabalho em mesa, eu não sei mexer com mesa. Mas o cara esqueceu. Fernandinho, que fazia sonoplasta. Deixou o microfone aberto. É, esqueceu, né? Naquele tempo era CD, né? Vamos falar então do antigamente? Vamos esquecer que a sua filha está aqui. É, essa é a minha caçula. Rádio, né? Um tempo atrás aí, as mulheres ficavam todas ouvindo rádio, né? Imaginando a voz do locutor e tal, surgia as paquerinhas e tudo mais. Aí de repente a pessoa ia lá conhecer o senhor, tinha muito disso? Tem, até hoje ainda tem, né? Até hoje? Tem. Eu tô tentando minimizar a situação aqui, você não fala. Não, ela sabe, né? Mas você sabe que é verdade mesmo, tem mulher que gosta de locutor. É, a pessoa chega e se decepciona com a gente, né? Nós temos uma médica lá em posto de carne lá, Botelhos, ela tem fazenda lá, louca pra conhecer nós, e rica, tem até helicóptero. Sim. É, liga lá pra nós todo sábado, viu? Quer conhecer você? Diz que vai lá em Campos Gerais conhecer nós. Vai ter uma decepção, né? Ah, nossa, mãe, eu falei, olha, hora que ela veio, eu e o João. Ela não vai querer conhecer mais não, viu? Essa tia, eu queria agradecer muito. Olha, se a gente pudesse aqui, ficaríamos até às 5 horas da tarde batendo papo, viu? Mas olha, tem, conversa daqui boa, usando, a gente volta aqui. É, volta sim. Esgotou o teu tempo. A Ceila aqui tá mandando abraço, tem o pessoal mandando mensagens. A Ceila, essa aqui é de Uruguaia? Guaranese. Eu falei pra poder ligar, não tinha, Stella, não me deram o nome do telefone, né? Estela também tá ligada com a gente, Niceia também tá ligada. Essa galera toda está participando aqui, tem gente mandando mensagem de áudio. Áudio aqui não tem como eu colocar agora no momento, mas de qualquer forma, muito obrigado aí. Tatiana também está mandando abraços aqui. Seu Tião, prazer conhecê-lo, viu? Fui honrado de conhecer o senhor, espero qualquer dia ir lá na rádio, lá participar. Vamos na lá, casa de eu quero ver o senhor vivo lá. Você vai fazer o programa inteiro com a gente lá. Eu não, você também lá nas festas de Juruá. Não, quero convidar você já, viu? Meio do ano tem, vou mandar o programa, viu? Manda o programa aí pro padre Donizete, padre Donizete é meu amigo, ele morou lá também, ajudei ele muito tempo lá. Sim, o padre Donizete passou bastante gente tempo fina, lá. Até eu quero ver se nós passa lá. Hoje ele tá na Mãe Rainha, na Igreja Mãe Rainha. Então, já venceu o nosso tempo aqui, eu quero te agradecer de coração, pensa que é de chá que você me deu. Que isso. Muito obrigado, viu? Tá vendo lá que serviu, já tem gente falando assim, Antônio Cláudio, você já deixou o mesmo microfone aberto. Aí, tá vendo? Como é que tá vendo? O pessoal lembra. Viu, pela essa colher de chá que você me deu, que você continua sendo essa pessoa bacana que você é, viu? Gostei demais pela entrevista, pela educação, comunica bem. Muito obrigado, meu, viu? De Deus deu dobro, viu? Pra você, viu? A gente tem que agradecer todos os dias, né, seu Tião? Muito obrigado, seu Tião. Muito obrigado, Rivas. Pra despedir, Rivas. Então, Antônio, é que a gente queria despedir, agradecer, né, como o Tião diz, por essa colher de chá. E já querendo convidar todo mundo de Guaranés e região para nossa quinta queima do ar em Juruá, que vai ser no dia 22 de abril. E vamos ter vários shows lá, inclusive um dos shows mais esperados, que é o Cacique Pajé, né? Opa, que vai ser no dia 22? Vai ser no dia 22, vai estar lá com a gente. Vai estar também Daniel Borrolone, uma dupla muito boa de Capitinga, que chama Fernando Luiz Viola, que sempre vão no programa Caipira da TV Câmara, sabe? Certo. E vamos ter também show com Lucas e Solange e a banda Renascença Perdida. Lucas e Solange é bom demais, né? Vai estar lá com a gente também. E convidar o pessoal, se Deus quiser, em julho também, estaremos aqui na Pratinha. Como se diz, legal. Pagando o nosso dia. Vamos lá, com certeza na Pratinha. Dia 22, então. Dia 21 é feriadão, né? Que é, apesar que vai cair no sábado, né? Isso. Dia de Tiradentes. Aí, dia 22, tem a queima do alho lá em Juruai com Cacique Pajé, Lucas e Solange. Eles que já estiveram aqui no programa algumas vezes. Toda vez que vem aqui é sucesso, né? Tem mais as outras duas atrações? Fernando Luiz Viola. Certo. E Banda Renascença Perdida. Banda Renascença Perdida. Valeu, Rivas. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Segura, né? Figura. Marcelinho e a Priscila. E a Priscila. Obrigado aí pela participação de vocês. Vamos pro intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando de coisa caipira, de moda de viola. Vou receber já já aqui nos estúdios da Pássaro da LFM o João de Souza e o Bonifácio. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.